noches de Sierra Blanca. A barriga da vizinha tá crescendo, ela não consegue esconder. E ontem veio com uma cara de pau e diz que eu sou o pai do seu bebê que vai nascer. Fiquei curioso, eu parei pra pensar, assumo a paternidade se fizer o DNA. Assim eu tranco a boca dessa matraca, eu preciso me livrar do pote dessa jararaca. Diz que o filho é do João, é não? Diz que o filho é do Zé, será que é? Pra dizer mesmo a verdade, ela já sabe de quem é. Pare com esse tititi, pare com esse blá blá blá. Eu assumo esse bebê, se quiser o DNA. Pare com esse tititi, pare com esse blá blá blá. Eu assumo esse bebê, se quiser o DNA. Tá pulando, menino, que coisa linda. É a cara do pai, vai ser. Quantos meses? 8 meses? Vai ser normal ou vai ser cesárea? Meu Deus! É o bote da Jalalaca, galera linda! O que eu faço agora? A barriga da vizinha tá crescendo, ela não consegue esconder. E ontem veio com uma cara de pau e diz que eu sou o pai do seu bebê que vai nascer. Fiquei curioso, eu parei pra pensar, assumo a paternidade se fizer o DNA. Assim eu tranco a boca dessa matraca, eu preciso me livrar do pote dessa jararaca. Diz que o filho é do João, é não? Diz que o filho é do Zé, será que é do Zé? Pra dizer mesmo a verdade, ela já sabe de quem é. Pare com esse tititi, pare com esse blá blá blá. Eu assumo esse bebê, se fizer o DNA. Pare com esse tititi, pare com esse blá blá blá. Eu assumo esse bebê, se fizer o DNA. Vai ser a cara do pai. Que bebê mais lindo!